Nissan 3305, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.4. 7268525 3305, boa. Boa. Então, 3600, autorizado a final do procedimento LF X-Ray, desça para 2000 pés, altímetro no 021, reposto estabilizado. Para a sua região, reposto para a região. Na 6224, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Sente, centro Recife, 126.85, alterna 125.45, boa noite, 6224. Boa. Salvador, Gol 1805. Gol 1805, controle Salvador, acima de identificação. Desça para o nível 050, uma chegada a Mari. Altímetro no 021. Aguenta na Mari com 1021. Salvador, boa noite, o objetivo 809, cruzando o nível 230 para o Uno 60, centro da Bravo. Objeto 5809, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 060 na chegada Mare, altímetro 1021. A gente desce para o 060, chegada Mare, ajuste o 021, 5809. Visualizou o visual OTAN 3600. Três meia zero zero, fui LS visual. 3600, 1 8 7 9 5. 118.95, obrigado, tempo, uma boa noite. Autoriza a ETAP pra já dar uma formaçãozinha aqui pro voo 1805. Autorizado. Obrigado. .05 autorizada para o procedimento LS XY 0, desça para 2.000 pés, altímetro 1021, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, gol 1805. O objeto 5809 autorizado descida para 3.000 pés, altímetro 1021. 3.000 pés, ajuste 1021, 5809. Boa noite, tá 3152, informação, Bravo. Então, 3152, controle Salvador, acendo identificação. Desça para o nível 050 na chegada à Mare, altímetro no 021. 1021, descendo para o 50 na Mare. Objeto 5809, você desvia à esquerda, devido à sua condição Sandai 43, boa noite, ascendente. Estação, desça para 4 mil pés na chegada bom. Altímetro no 021. 4 mil, chegada bom. 5809, autorizado a sinal do procedimento LFX-Way, desça para 2 mil pés. Reporte estabilizado. Objeto 5809, vai descer para 2 mil pés e reportará estabilizado. 5809. Desça para 3, não faz, altímetro no 021. 3.000, 1.021, 3.152. Vai, tá um pequeno desvio esquerdo para avançar a formação. É, possível voar, tá? Autorizado. Em prontidão, então, 3.152. LS1805. Gol 805, completa final, torre 118, decimal 95. 18, 9, 5. Vai puxar um pouquinho mais à esquerda de TAP pro A40. Livre, desvio, TAM 3152. Salvador. 4-3. Sente. Só confirmando, já solicitou o auxílio luminoso? Ok. Valença, mil pés, decola no zero com curva direita, sai no corredor axé, inicialmente. Sequência do controle em 1208. Seu transponder 0154, Juliette, Quebec Kilo. 0154, decola. Sem problema, livre acionar e para o táxi já chame a torre em 11895, o Juliette Quebec Kilo. Voando Duna da presente, o TAM 3152. TAM 3152 autorizado a final do procedimento LFX-Way, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. para 3.000, chamará estabilizado. Desarmado e estabilizado o localizador. Completa a final, chama agora a torre 118.95. Torre 118.95. Afirma, autorizado a descer para 2.000 pés, reporte estabilizado. Estabilizado, 2.000, chamará a IRS. Tenho mais controle de Salvador, sem identificação. Controle Salvador, Papa Tango, Juliette, Quebec, Kilo. Papa Tango, Juliette, Quebec, Kilo, mantenha condições mais no meu pé, corredor da Xen, reporte para o da Barra. Reportaremos para o da Barra, Kilo. Papa Tango, Mike, contato radar 90 milhas, sudoeste de Salvador, mantenha o nível 110, está autorizada a chegada à área. se apresentou na proa de mar, altímetro em Salvador, no 021. Aquilo na escuro do voo no 643. Controle Salvador, Cotião, boa noite. Eu hoje na 6262. LS, o TAM 3152. TAM 3152, completa final do procedimento LFX Way, torre 118.95. 18.95, boa. Gol 1643, autorizado a final do procedimento LFXY 0, desceu para 21 pés, altura entrando no 021, reposto estabilizado. Autorizado LF 2021, 6433. Salvador, boa noite, Oxanel 6258. Oxanel 6258, controle Salvador, acena identificação, desceu para o nível 050 na chegada Mare, altura entrando no 021. 050 na chegada, Oxanel 62. Autorizado. Chame em 1895, como é que chegou?